look, prêmio e tapete vermelho. A noite do Oscar 2025 não foi apenas um desfile de estrelas, mas também um palco onde o Brasil marcou presença com força e elegância. Entre os flashes e sussurros glamourosos, Bruna Marquezine roubou a cena ao cruzar o tapete vermelho com um look que parou a web. Vestindo um modelito sob medida do ateliê Versace, a atriz brasileira deixou claro que o jogo da moda global agora tem um novo nome latino no topo. Cada detalhe da composição revelou mais que estilo, evidenciou estratégia, branding pessoal e o domínio de narrativas visuais. Enquanto a audiência global celebrava o cinema, olhos atentos enxergavam na sutileza do look uma mensagem clara: a estética é poder. A premiação se transformou em tabuleiro, e Bruna, movendo peças certeiras, cravou seu espaço no pódio das celebridades internacionais. O poder da imagem estrategicamente calculada. A escolha do vestido branco Versace Primavera-Verão 2001 não foi por acaso. O timing e a estética dialogam com uma nostalgia de luxo milenar, ao mesmo tempo em que reposicionam Marquezine como embaixadora de uma nova elite cultural. Essa movimentação simbólica transcende o tapete. Ela marca território. Style assinado por Dani Michele, referência entre fashionistas. Colar de gota Lorraine Schwartz avaliado em 6 dígitos. Maquiagem assinada por Diane Buzeta em tons neutros de impacto. Sandálias Giuseppe Zanotti que fecham o look com assertividade milimétrica. Não bastasse o impacto visual, Bruna também marcou presença em apoio ao longa brasileiro O Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. A conexão entre o cinema nacional e sua imagem pessoal fortalece o soft power brasileiro e pavimenta espaço para negociações globais de imagem e influência. A vitória não foi só estética. Bruna Marquezine saiu do Oscar com mais que elogios, saiu com capital simbólico. Sua imagem viralizada não apenas construiu tendência, mas posicionou sua figura como arquétipo de um novo Brasil exportável. Ela não concorreu a estatuetas, mas venceu no jogo maior, o da percepção. Onde muitos veem apenas beleza, a tática. A escolha por não exagerar no visual carnavalesco fez com que o mundo enxergasse algo raro, sobriedade tropical com requinte europeu. Ao transitar entre moda, cinema e diplomacia estética, a atriz reposiciona seu próprio nome como grife. E no mercado global, onde imagem é argumento, ela se torna referência de branding vivo. Cada aparição estratégica como essa muda o eixo do poder cultural. O Oscar 2025 foi apenas a superfície visível do tabuleiro. Nos bastidores, o movimento silencioso de peças revela que existe cálculo por trás do impacto. Bruna não é apenas celebridade. É símbolo. E símbolos moldam cultura, orientam mercados e ditam o que o mundo verá como tendência nos próximos anos. O presente artigo integra a série Estrelas e Tendências, estratégia editorial que analisa movimentos culturais globais a partir da atuação de figuras públicas influentes. Cada narrativa busca revelar, nas entrelinhas do espetáculo, os códigos que regem o poder da imagem no século XXI.